Cheiro 73, página 701. Capítulo 51. Preparada. Encontrei Jared e Jamie no nosso quarto, com a ansiedade estampada no rosto. Jared devia ter falado com Jeb. Estás bem? Perguntou ele, enquanto Jamie saltava para me abraçar. Não sabia muito bem como responder àquela pergunta. Ignorava a resposta. Jared, preciso da tua ajuda. Enquanto começava a falar, ele já se tinha levantado. Jamie inclinou-se para trás, fitando-me. Não lhe devolvi o olhar. Neste momento não sabia o que era capaz de suportar. O que queres que faça? Preciso fazer um raid. Seria bom dispor de algumas forças extra. De que precisamos? Ele já estava concentrado e sintonizado na execução da missão. Explico-te pelo caminho. Não dispomos de muito tempo. Posso ir? Pediu Jamie. Não, exclamámos os dois em uníssono. Jamie franziu o sobrolho e soltou-me, afundando-se no colchão de pernas cruzadas. Enfiou a cabeça entre as mãos e amuou. Antes de me escapulir do quarto, não consegui olhar diretamente para ele. Ansiava por me sentar ao seu lado, por o apertar com força e esquecer aquela confusão toda. Jared seguiu-me enquanto eu retrocedia para o túnel do sul. Por que vamos por este caminho? Perguntou. Ele aperceber-se-ia do meu subterfúgio ou mentira? Não quero encontrar ninguém pelo caminho, em especial o Jeb, o Aaron ou o Brandt. Porquê? Não queria explicar-lhes. Ainda não. Jared ficou calado, tentando extrair algum sentido da minha resposta. Mudei de assunto. Sabes onde está a Lily? Acho que ela não devia ficar sozinha. Pareceu-me. O Ian está com ela. Ah, ainda bem. Ele é um coração generoso. Ian ajudaria Lily. Era exatamente a pessoa de quem ela precisava naquele momento. Quem iria ajudar Ian quando? Abanei a cabeça para dissipar o pensamento. O que vamos buscar com tanta pressa? Perguntou Jared. Respirei fundo antes de lhe responder. Queria o contentor. No túnel do sul havia uma escuridão total que não me permitia ver o rosto dele. Não dei por os seus passos vacilarem atrás de mim, nem o ouvi falar durante alguns minutos. Quando o fez, percebi que estava focado no raid, concentrando-se apenas nisso e colocando de lado qualquer curiosidade lateral, até a missão ser planeada com toda a eficácia. Onde é que os vamos arranjar? Os criocontentores vazios são armazenados no exterior das unidades de regeneração, até serem necessários. Com mais almas a chegar do que a partir, deve haver uma quantidade excedentária. Ninguém os vigia, pelo que ninguém irá reparar se algum desaparecer. Tens a certeza? Onde arranjaste essa informação? Vi-os em Chicago. Montes e montes deles. Até naquelas instalações minúsculas onde fomos, em Tucson, havia um pequeno depósito de embalagens no exterior da zona de entregas. Se estavam embalados, como podes ter a certeza? Nunca deste pela nossa tendência para rótulos? Não estou a duvidar de ti, afirmou ele. Só quero ter a certeza de que ponderaste sobre tudo isto, como deve ser. Entendi o significado duplo daquelas palavras. Ponderei. Então, vamos a isso. Doc já tinha partido. Deduzi que estaria junto de Jeb, visto que não o encontramos no caminho. Deveria ter saído logo depois de mim. Perguntei-me como estariam as novidades a ser recebidas. Esperava que não cometessem o erro de discutir o assunto em frente da batedora. Se ela adivinhasse o que se passava, será que cortaria o cérebro humano em pedaços? Deduziria que me tinha tornado numa verdadeira traidora consumada? E que daria aos humanos o que eles queriam, sem quaisquer restrições? E não era isso o que me preparava para fazer? Depois de partir, será que o Doc se daria ao cuidado de manter a sua palavra? Sim, ele ia tentar. Eu confiava nisso, tinha de confiar. Mas ele não o podia fazer sozinho. Quem é que o iria ajudar? Rastejámos pela fresta estreita e escura que dava para a encosta sul do Monte Rochoso, a cerca de meia distância do pico pouco elevado. A linha oriental do horizonte coloria-se de cinzento, apenas com um laivo de rosa a sangrar na linha entre o céu e as rochas. Enquanto trepava, olhava apenas para os pés. Era indispensável. Não havia um caminho e as pedras soltas contribuíam para um equilíbrio traiçoeiro. No entanto, mesmo que o solo fosse liso e pavimentado, duvidava ser capaz de erguer o olhar. Os meus ombros também pareciam estar bloqueados numa posição curvada. Traidora, não inadaptada, não nómada, apenas traidora. Punha a vida dos meus irmãos e irmãs gentis nas mãos coléricas e empenhadas da minha família humana de adoção. Os meus humanos tinham todo o direito de odiar as almas. Isto era uma guerra e eu estava a fornecer-lhes uma arma, uma forma de matar impunemente. Pensava no assunto enquanto corríamos pelo deserto, entre a luz crescente da alvorada. Corríamos, porque não podíamos andar cá fora à luz do dia, com os batedores a investigar. Ao colocar a questão nesta perspectiva, ao não considerar a minha escolha um sacrifício, mas o armamento dos humanos em troca da vida da batedora, sabia que estava errada. E se estava apenas a tentar salvá-la, este era o momento para mudar de ideias e voltar para trás. Ela não merecia que eu atraiçoasse os outros. Até ela concordaria com isso. Ou será que não? De repente a dúvida cruzou a minha mente. Ela não parecia ser tão... Qual fora a palavra que Gerard usou? Altruísta. Tão altruísta como o resto de nós. Talvez prezasse a sua vida muito mais do que a vida de muitos. De qualquer maneira, era demasiado tarde para mudar de opinião. O meu pensamento já tinha ultrapassado o mero facto de salvar a batedora. Para começar, isto voltaria a acontecer. Se eu não lhes facultasse uma alternativa, os humanos matariam todas as almas que encontrassem pelo caminho. Depois, eu iria salvar Melanie, e isso merecia o sacrifício. Assim como também salvaria Gerard e Jamie. E já que seguia por essa via, bem podia salvar aquela batedora repugnante. As almas estavam a mais neste planeta. Os humanos mereciam o seu mundo. Não podia restituí-lo, mas poderia dar-lhes isto. No entanto, pelo menos queria ter a garantia de que eles não seriam cruéis. Só podia acreditar no Doc e não perder a esperança. E talvez arrancar à força a promessa de outros amigos, só para prevenir. Gostaria de saber quantas vidas humanas iria salvar? Quantas vidas de almas poderia salvar? A única que não podia salvar era a minha. Suspirei profundamente. Mesmo por cima da nossa respiração ofegante, Gerard ouviu-me. Na minha visão periférica, distingui o seu rosto a virar-se. Senti o olhar dele a sondar-me, mas não ergui os olhos ao seu encontro. Fixei apenas o chão. Chegámos ao esconderijo do jipe antes de o sol ascender aos picos do leste, embora o céu já estivesse azul. Escapámo-nos para a gruta baixa, no preciso momento em que os primeiros raios pintavam de ouro a areia do deserto. Gerard arrebatou duas garrafas de água do banco de trás, atirou-me uma e encostou-se contra a parede. Esvaziou metade da garrafa de um só golo e limpou a boca às costas da mão antes de começar a falar. Vejo que está cheia de pressa para sair daqui, mas temos de esperar pela noite, se planeias um assalto. Bebi um golo de água. Não há problema. Agora tenho a certeza de que eles vão esperar por nós. O olhar dele perscrutou o meu rosto. Vi a tua batedora, contou, atento à minha reação. Ela é enérgica. Acenei-lhe com a cabeça a concordar. E não tem papas na língua. Ele sorriu e revirou os olhos. Parece que não aprecia muito as nossas instalações. Olhei fixamente para o chão. Podiam ser piores, resmunguei. Na minha voz perpassou involuntariamente a mágoa proveniente de um estranho ciúme que tinha sentido. Isso é verdade, confirmou Jared em voz baixa. Por que são tão amáveis para ela? Sussurrei. Ela matou o S. Bom, a culpa é tua. Olhei-o fixamente, surpreendida por lhe ver a boca ligeiramente curvada. Ele estava a troçar de mim. Minha? O pequeno sorriso de Jared começou a esmorecer. Eles não querem sentir-se uns monstros. Nunca mais. Tentaram compensar o que acontecera antes. Embora um pouco tarde demais e com a alma errada. Não me tinha apercebido que isso ia ferir os teus sentimentos. Pensava que preferias que fosse assim. E prefiro. Não queria magoar ninguém. É sempre melhor ser-se bondoso. Só que, e respirei fundo, estou contente por saber a razão. A generosidade deles destinava-se a mim e não a ela. Senti os ombros mais leves. Não é uma sensação agradável saber que se merece ser tratado por monstro com toda a justiça. É melhor ser-se bondoso que nutrir sentimentos de culpa. Jared voltou a sorrir e depois bocejou. E fez-me bocejar também. A noite foi longa, comentou. E vamos ter outra a seguir. É melhor dormirmos. Acolhi a sugestão de bom grado. Sabia que ele tinha muitas perguntas sobre a verdadeira razão daquela expedição. Também sabia que ele já ligara várias coisas entre si. Não desejava debater nada disso. Estiquei-me na faixa de areia macia. Ao lado do jeep. Para meu grande desassossego, Jared veio deitar-se ao meu lado, mesmo ao meu lado, aninhando-se em volta da curva das minhas costas. Aqui, disse ele, e esticou a mão para passar os dedos sob a minha face. Levantou-me a cabeça do chão e passou o braço por baixo, fazendo de almofada. Com o outro, rodeou-me a cintura. Passaram alguns segundos. Até lhe consegui responder. Obrigada. Ele bocejou e eu senti-lhe a respiração a aquecer-me o pescoço. Descansa um pouco, Noah. Agarrado a mim, no que apenas podia considerar-se um abraço, Jared adormeceu rapidamente, como sempre conseguia fazer. Tentei descontrair-me com aquele braço quente à minha volta, mas levei bastante tempo. O gesto dele levava-me a questionar-me sobre o quanto ele já tinha adivinhado. Os meus pensamentos exaustos emaranhavam-se e retorciam-se. Jared tinha razão. A noite tinha sido longa, embora não fosse nem de perto suficientemente longa. Os meus dias e noites restantes iriam desfilar a correr como se fossem meros minutos. A única coisa que senti a seguir foram os abanões de Jared a acordar-me. A luz da pequena caverna era suave e alaranjada, o pôr-do-sol. O meu companheiro puxou por mim para me levantar e estendeu-me uma barra energética das utilizadas nas caminhadas. Eram estas as rações que ele guardava no jipe. Comemos e bebemos o resto da água em silêncio. Jared tinha o rosto sério. E concentrado. Ainda tens pressa? Perguntou, quando nos instalávamos no jipe. Não. Desejava que o tempo se prolongasse eternamente. Sim. Qual era a vantagem de adiar o inevitável? Se esperássemos demasiado, a batedora e o corpo dela morriam. E ainda assim teria de fazer a mesma escolha. Então, vamos para Phoenix. Não é provável que eles detetem este tipo de raid. Não faz sentido que os humanos andem à procura dos vasos contentores de conservação a frio. Que tipo de uso lhes iriam dar? Aquela pergunta não era nada retórica e eu senti novamente o olhar dele sobre mim. No entanto, fitei as rochas à minha frente e não respondi. Já anoitecera há algum tempo, quando trocámos de carro e chegámos à autoestrada. Gerard aguardou uns minutos, desligando as luzes do nosso discreto carro. Contei 10 carros a passar. A seguir, a escuridão prolongou-se entre a passagem dos faróis e ele fez-se à estrada. A viagem até Phoenix foi muito curta, embora Jared mantivesse uma velocidade escrupulosa abaixo dos limites. O tempo acelerava, como se a Terra girasse mais depressa.